6728 autorizado ali, certo? Foi autorizado 2000 pés pro Adduno, que é legal no 014. Obrigado. O 940 decola os 35, o controle 20 em cima 8. 208, obrigado, 940. Controle igual 940, boa noite. 940, boa noite, contato radar, igual 360, vou ir direto, Leda. Direto, Leda, subindo para o 360, igual 940. Boa noite, TAM 3137, próximo ponte, espera dar 1-0, pronto. O 3897, chame Recife 6728, autorizado a sinal elétrico. Chamarei estabilizado, é. 100, limite de 20 milhas ou coordenação com o controle. Chama agora o controle 208. 208, bom final de semana. Controle Salvador, boa noite. TAM 3137. 3137, boa noite, contato radar, suba sem restrições ao 380, direto Leda. Direto Leda, sem restrições, 380, muito obrigado. Voo 940, chame Recife 1251. 251, voo 940, obrigado. Boa noite. Visual com a pista web 6728. 6728, chame Torre 186. Boa noite, Felipe Capô. Boa noite. Boa noite, Salvador, web 6728. 6728, chegue trem autorizado, pouso. Vento de 1,00 graus, 612 nós também. Sente livre pouso, pista na zero, web 6728, forma baixa travada. Controle Salvador, Papa Tango, Oscar, Tango Kilo, do bloqueio do VR. Tio Oscar, Tango Kilo, mantenha a proa de Maceió. aqui, controle Oscar Tango Kilo. Sim, desbloqueio do VR, mantenha a proa direto. Mantenha a proa, Oscar Tango Kilo. Controle Salvador, 3858, formação PA. 3858, essa identificação, foi direto ITAP, descida autorizada para o nível de voo 050. Modo ITAP, descendo para 50. TAM 3858. Torre, boa noite. O voo 1-6-3. Onde espera dar no zero pronto? Eficiente, mantém a posição. Mantendo no meio na frente. Três autorizado, né, Mateu no zero? Não, nem Mateu no zero, gol no meio, no três. É 728, salas 49, direita, 219, só. 219, né? Solo, boa noite, Abjet 6728, Libra, se escuta. Colagem 1-3, o vento 1-0-0 graus, 8-9. Livre de colagem, no 1-3. Foi, negativo contato com 1-2-9, é 1-2-1-9. É, corrigindo, é 1-2-1, decimal 1, ok? 1-2-1-1. Obrigado. 03, decola 51 no controle 20, decimal 8. 208, muito obrigado, Romeu 03. Controle de Salvador, boa noite. O gol número 3 decolou, Arbor, Elefa. Gol número 3, boa noite. Contato radar, sua para nível de voo 360, Arbor. Arbor na saída 360, sobe. O gol número 3. Boa noite, 900, próximo ao ponto de 400, autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 109. Autorizado, alinhar e decolar, 900. Proite, TAP, desça para nível de voo 050. 858, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Camarim estabilizado, 3858, autorizado. No 613, controle. Me escuta, no 613. Apresente voo Elefa. Direto Elefa, o no 613. Tá 9400, decolou 57, agora o controle, 120.8. 1208, tá 9400. Controle Salvador, uma boa noite, tá 9400. Tá 9400, contato radar, sua para nível 380, saída da EL. 380, saída da EL, possibilidade de voar Leda ou Brinque? Direto Leda. Direto Leda, grato, tá, foi 9400. Ou no 613, chame Recife, ou no 260, termo 288. 260, 288, Recife, muito obrigado, gol no 613. Passaria 2224, reautorizar 2000, o no 014, ajuste, direto Duna, reposta estabilizado. Duna, presente, ajusta a minha estatura. Espaço vai estabilizado. Controle TAM 3858, estabilizado em LS. TAM 3858, chame Torre 186. Torre 186, obrigado. Salvador, TAM 3858, boa noite. Chegue o trem, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 109. Baixado travado, autorizado pouso na pista 10, TAM 3858. Salvador, boa noite, chamei 6310, cruzando 170 para 150, vem a terra. Chamei 6310, essa é a identificação, Mari 050. Na Mari 050, acionou 6310. Posso WhatsApp da presente, chamei 6310? Presente Duna, chamei 6310. Espetáculo, Duna, chamei 6310. 224, autorizado para final ILS, reporte estabilizado. Salvador, 3858. Seu Salfa 02, chama 211 no Salfa. 9400, chame Recife 1251, alterne 13325. 251-3325, na 9400.